Bem-vindo à parte 2 do episódio 1 do Delírios Noturnos do Coronel Mostarda. Esse episódio, como você já deve perceber, ele está um pouco curto demais, por assim dizer. O que aconteceu foi que a gravação original do episódio 1, que envolvia um Papai Noel comunista, que era pai da Natasha Kill-Kill, acabou se perdendo graças a nossa incompetência com gravação de podcast. Mas nós não desistiríamos da história. Ela teria que ter um final. E por isso gravamos mais de uma hora de um final que envolvia um estacionamento gigante na Antártida, cheio de limusines e muitas coisas loucas. Mas, infelizmente, este também foi perdido, graças à nossa incompetência. Eu e o Joel, a gente se reuniu para gravar um final alternativo. Um terceiro final. Um final mais curto, para não deixar o episódio 1 parte 1 sem uma parte 2. Então, desculpa a sociedade, foi o melhor que deu para fazer. Fiquem com a parte 2, se é que dá para chamar de parte 2. Beleza, você encontrou o bonequinho no avião, lá no banheiro. Eu vou pegar o bonequinho. Ah. Eu joguei ele lá no avião. Você está no avião. Eu vou jogar ele lá no meio do avião. Ah, tá. E vou soltar uma bola de fogo. Cara, você joga o bonequinho, ele quica no corredor. Você sumona uma bola de fogo e carrega ela tipo a Gikidama do Goku. Você solta ela e o avião explode no ar em inúmeros pedacinhos, cara. Não tem pedaço maior que 10 centímetros. O avião foi pulverizado. Agora estão todos mortos. E esse é o fim da história. Ai, ai, eu adoro isso. O que você achou, João? Dá um feedback aí pra mim. Bem sucinta, eu diria. Como é que eu falo? Bem sucinta? Não, que tem uma lição por trás disso. Tipo He-Man. Isso, exatamente. Você dá pra aprender muitas coisas com ela, sabe? Vamos lá, tipo... agora corta. Agora você é o He-Man. Dá a lição pra gente. Hoje, crianças, aprendemos que... Nós aprendemos que... Se você é um mago poderoso, jamais deve soltar uma bola de fogo dentro de um avião. E também aprendemos que não dá pra confiar nos programas que gravam os nossos áudios. E é com essa mensagem motivadora que encerramos o episódio de hoje. Fiquem agora com Tristeza e Solidão. Tchau. Tchau. Tchau.